Força Aérea 01. Autorizado cruzamento da pista 10, táxi seria Delta Alpha. No ponto de espera da pista 10, chame a torre 118, decimal 6, ajuste 10, 13. Aqui autorizado cruzamento, Delta Alpha, na posição no ponto de espera da 10, chama a torre 286, Força Aérea 01. É, confirma o gol, táxi 38. No solo 43, livre direita, mantém a posição ANSA, taxiway Alpha e chama o solo em 121, décimo 9. Mantém antes da Alpha, chama o solo 219, igual no 738. Tan 3895, autorizado alinhar e decolar, pressão 0, vento 100 graus, com 2 graus, Tan 3895. Alinha e decolar, Tan 3895. Gente, o gol no 738. Vai aguardar para conseguir táxi de alta. Aguardando, 738. No 738, prossegue via Alfa e Juliette para o gate 05. Alfa e Juliette para o 05, gol no 738. Sobre Salvador, tempo 5220, está ligado no lock. 5220, chame torre, 198, décima meia. 186, tempo 5220. Salvador, bom dia, TRIP 5220 na final ILS. TRIP 5220, quando na aproximação, reporte passando marcador externo, altímetro 1-0, 1-3. Certo, reporte agora no marcador externo, 1-0, 1-3, TRIP 5220. Salvador, Força Aérea 01. Força Aérea 01, bom dia, mantém o ponto de espera, por gentileza, temos um tráfego que já passou externo na aproximação do 1-0. Mantém o ponto de espera na sua escuta, Força Aérea 01. 3895, decolado aos 46, o controle em 1-9, décima 8, bom voo. 198, 3895, obrigado. Salvador, bom dia, TAN 3895, da ELF. TAN 3895, contato radar na decolagem, suba da nível de voo 340, após 2 mil pés, voo direto da ELF. Ok, após 2 mil da ELF, sinal 340, TAN 3895. Ok, 5220. Torre Salvador, TRIP 5220, tem embaixada travada. Livre pouso, pistão 0, vento 120 graus com 1119. 7, livre pouso, 1-0, TRIP 5220. Ah, você está no pequeno desvio à direita para estar na formação, próximo em 3895. Nós, livre decolagem, pista 17. 01, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém na 10, com 001. Solo 4-9, chamando agora o solo 121-19. 121-19, Trip 5220. Solo Salvador, bom dia, o Trip 5220, Livorno, na sua escuta. Trip 5220, táxi de Alfa, quilo Pátio 3. Alfa, quilo Pátio 3, poderia confirmar a posição? Só um minuto. Bata nível de voo 040, autorizado, vai direto Morro de São Paulo. Direto Morro, pelo Quebec Serra. O Série 01 tem nível de decolagem, pressão no zero, vento 090 graus com 11 nós. Nível de decolagem com 001, obrigado. 4207, bom dia, mantenha o ponto de espera, por gentileza. Mantém, 4. O Série 01, decolado 52, chama agora o controle em 1 no 9.8, bom voo. Controle 198, muito obrigado, bom dia. Salvador, Força Aérea 01. Força Aérea 01, contato radar decolagem, suba até nível de voo 340, saí da Momo. 340 na Momo, Força Aérea 01. Centro 207 ali, mantém cabeceira 10. TAM 3895, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 251, 3385, 3295, obrigado. TAM 3895, primária 125, decimal 1. Rio no 8, decimal 6. Aciona 5172. Oscar Serra, Whisky. Interlagos para o retorno, possibilidade de manter a linha do litoral? Yamai Fox, mantenha-se em condições de 500 pés, repasse visual com o campo. Repasse visual, Fox. Confirmando a frequência da torre 1 no 8, decimal 6. O Oscar Serra Whisky, confirme o PAB? Chame torre 1 no 8, decimal 6. 118 metros, Fox. Rio Nono 8, decimal 6, ajuste no 0 no 3, um bom dia. Se encontra na linha litoral, no setor nordeste, prosseguindo para o aeródromo, ok? Apenas o mesmo entrar na frequência da torre para questionar a intenção. 2 minutos no máximo. Salvador, Papa Romeo, Lima Mike Fox. Lima Mike Fox, a intenção é cruzamento ou é pouso? O Lima Mike Fox está na vertical de Jaú, a intenção é ingressar na do vento da 10 para pouso na bata. Afirmativo, então prossegue sobrevoando a estrada do Coco da Presente e reposte no través norte da torre de controle Lima Mike Fox Trot. Tem um Embraer da Azul que vai decolar da 10 agora com curva direita, ok? Tá, gente, vai manter a estrada do Coco reportada no través norte, o Lima Mike Fox. Oscar Serra Whisky, andado a ele estar racionamento. Repórter táxi, Oscar Serra Whisky. Azul 4207, informa o tráfego com Robson 44, setor nordeste, não vai interferir na sua aproximação. Tem livre decolagem, pista 1-0, vento 100 graus, 11 nós. Tráfego com Robson 44, helicóptero. Azul 4207, decolado de Salvador 56, chama o controle em 1-9-8, 109-8, bom voo. 1-9-8, Azul 4207. Salvador, bom dia, Azul 4207, passou no 5007. Azul 4207, contato radar decolagem, suba até nível de voo 360, após 2000 pés, voo direto da EL. Nível 360, na ponte da EL, Azul 4207. O Lima Mike Fox Trot informa que não temos tráfego na aproximação da pista 17, nem da pista 10, da presente direto pátio da bata, reposto em solo controlado, vento 100 graus com 11 nós. Lima Mike Fox Trot. Paciente, para autorizar então o uso do eixo da 17 para o Lima Mike Fox? Afirmativo, tá livre. Livre, Fox. Da Ruiz, que é sua nave, que é sua da garra, ele está. Na minha terra, para baixo, vai para o táxi. O autonomia que eu não copiei? Vicente, táxi autorizado, altímetro 0 no 3, aposto no ponto de espera. Táxi aí, papá, Oscar Serra Whisky. Minor 2, clear taxi, report on taxiway hotel. To cross runway 10, we will report to 5-9-2. Batendo aqui no Quebec, Serra, recebo 043. Gente, eu acho que já vi que mantém o ponto de espera, por gentileza. seu estimado de pouso? No 425, sente. No 4, no 5, sente. Solo de Salvador 59, tá livre até abate, frequência livre no corte, até a próxima. Oscar Sierra Whisky ali, mantém cabeceira 17, táxi via pista, 1013 no altímetro. Força Aérea 01, no Chame Centro Recife, frequência 125, decimal 45, alternando 126, decimal 85. Recife 2545, 2685, Força Aérea 01. Clear crossing runway 028, Brasília Cross 2592. Objeto 6740, assina a identificação, autorizado chegada Mali, desse se mantém o nível 0620. Oscar Sierra Whisky, pistão no 7, decolagem autorizado, vento é de 100 graus, 10 nós. Salvador, boa tarde, 14033, em 8160 para Campinas, para Ilhéus. Azul 4033, Ilhéus, 160, decolopes no zero curva direita, saída da El Leda após direto Ilhéus. Controle 119.8, sendo 5435. 3160 para Ilhéus, decola 10 pela direita, da El Leda, foi direto Ilhéus. 5435 responde, 119.8 controle. É correto, é ponto 2433. Sente. Sim. 198, uma boa. Tony Salvador, boa tarde. Papá, correu. Papá, até gosta de ser isso. Capatão Oscar Sierra Whisky, contato padrão decolagem, sua para 280, saída da EL. 280, saída da EL. Oscar Sierra Whisky. Cidade Tango, autorização Porto Seguro no 320, está no gate 05. Porto 777, Porto Seguro 320, tá autorizado. Decola pista 10, curva direita, saída Tael, Leda, após direto, Porto Seguro. Controle 119.8, aciona 5421. Autorizado, Porto Seguro, nível 320, decola da 10, com curva esquerda, Dael Leda, após Porto Seguro, 119.8, controle 5421, o transponder. É, confirmando, curva à direita, após decolagem, reporta para o pushback acionar, gol no 777. Curva à direita, reportará para o pushback acionamento, gol no 777. Tá no whisky? Desvei pela direita, desvei as formações. O Papatango Oscar Serra Whisky, livre de desvio, já reporte ao técnico, apenas confirmando com a PRO que é a mantena de desvio. 220. Sente, o Papatango Oscar Serra Whisky, após desvio, já foi de Leda. Afirmativo, após desvio, na PRO de Leda, Oscar Serra Whisky. Serra Whisky, a Pro 220, por quantas milhas? 15 milhas. O controle não copiou. 1.5 milhas. 7. Então, após 1.5 milhas, voa Leda. O Papatão Oscar Serra Whisky reposta para o ano Leda. Reportará para o ano Leda, Oscar Serra Whisky. Tilo Quebec Serra confirma a atitude que cruza no momento. Leve 6740 apenas para informação, tem um tráfego agora na sua posição de 1 hora, 10 milhas sem altimetria, mas para conhecimento do web, o tráfego formado é 2.700 pés. Oscar Serra Whisky, aprovado Leda. Gente. Como é que Serra atinge 2.500 pés? Gente, o quilo Quebec Serra desce com referências visuais, o ajuste Mi 13, livre frequência para a coordenação. Web 6740 desça para 3 mil pés, o ajuste 1013 livre da restrição de altitude em TAP. To 592 clear for takeoff, 100 degrees, 1 knot. A 740 desça para 2 mil pés, reporte localizador. 2 mil pés, vamos reportar um bloqueio 6740, pode voar dura? Exato. É do... Oscar Serra Whisky, chame Recife 1251. Recife 1251, Oscar Sierra Whiskey, uma boa. Boa tarde. 19.8, thank you very much. Zen Air Force 2592, radio contact squad level 320, mom departure. Direcionamento 08, Azul 4033. Azul 4033, autorizado para inspeccionar. Portax. Autorizado para inspeccionamento, Azul 4033. Golf Mike X-Ray, suba ao nível 100 e aguarde contato radar. É, afirmativo, inicialmente nível 100, aguarde contato radar. Golf Mike X-Ray, acione o código 5137. Pro de Duna desce 2000 pés, reporte localizador. Quatro zero sete e meia desça para 110. No táxi, 4033, 88 a bordo, autonomia de 2 horas e 40, alternando Salvador. Azul 4033, autorizado táxi, Juliette Alfa, fonte espera 10.